desde o ventre de minha mãe, tu já me sondavas. Sei que ali o meu futuro tu já traçavas, usada para uma grande bênção, era o que eu devia ser, segundo a tua infinita graça. Senhor, te entrego o meu louvor, porque tu me chamaste.